Não havia bateria, era tudo diferente. A cabrocha não sambava nesse ritmo tão quente. Pergunte ao João da Baiana que vai responder por mim. Se era, se o samba era assim. Não era assim que a bateria falava. Não havia bateria, era tudo diferente. A cabrocha não sambava nesse ritmo tão quente. Pergunte ao João da Baiana que vai responder por mim. Era, se o samba era assim. Não era.